Eu tinha somente vontade de sonhar contigo, mas de repente eu te vi. Eu tinha saudade e não havia percebido. Eu disfarcei e lhe segui. Vitrines, sorrisos, o caminhão que passa joga fumaça. Meio sufocada, eu não vejo nada e nem reparei o filme que estava sendo anunciado. Olho pro lado, o sinal abriu, mas você sumiu. Logo eu parei e disse então: foi por mera coincidência que eu vi você passar por mim. Então caminhei e fiquei indiferente. Vitrines, sorrisos, o caminhão que passa joga fumaça, meio sufocado.